Esse seu castelo de cartas de baralho é tão frágil. Você vem falar de amor, mas esse seu caô tava fadado ao naufrágio. E você se afogou. Você diz ser jogador, mas cê não passa de estágio. Na fuga até que cê é ágil, mas pra ser linha de frente faltou. Não serve nem pra semente, isso é fato. Tanto que semente, cê perdeu seu valor. E você busca nas esquinas, nos copos e nunca mais encontrou. Eu amei seu canto, seu pranto era tanto. Nada é maior que a sua dor. Eu rezo pra Deus, Oxum, Oxalá, Buda, Alá, seja lá quem for, pra te perdoar, porque eu não vou. Você preferiu o duelo pra ser sua muleta. Eu quis ser o seu dueto, ter a sorte do duelo e você pra ser meu amuleto. Amor de gueto, cruel e belo, tem gosto de mel, mas é feito cianeto. E você me envenenou, bebe do seu veneno. Oxalá, Buda, Alá, seja lá quem for, pra me perdoar, porque eu não vou. Não, eu não vou. Eu não vou. Nosso amor era Cazuza, exagerado. Ou será que foi só meu esse famigerado? Pensando bem, o seu era promessa e por essa premissa eu jurei que você teria ficado assim. O meu era jura, o seu jurado ao fim fadado. E o fim foi a morte pra mim, que jurei que era sorte ter te encontrado. O meu era forte, azar, que o seu eram dados jogados. O seu às vezes dardos, sem mira, só ira, no próprio peito fincados. O meu era fruto, o seu, fortuito. O meu era Janis, o seu era Hendrix. Um drink, um clássico. Os dois, finados.